Olá, meu nome é Pedro Pauls e este é mais um episódio do Brandos Costumes, o vosso podcast de música portuguesa. Hoje temos como convidado Luís Silva do O, ele que, com o jornalista Bruno Gonçalves Pereira, escreveu o livro Bookstage. Nele podem contar com entrevistas a Rui Veloso, João Grande, que também já foi convidado neste podcast, António Manuel Ribeiro, dos UHF, temos também Miguel Ângelo, dos Delfins, Sérgio Castro, que fez parte de bandas como os Trabalhadores do Comércio ou Arte e Ofício, e também António Garcês, que fez parte de bandas como os Pentágono, Psycho, Arte e Ofício ou Roxigênio. Como sempre, a história no Brandos Costumes começa naquela clássica pergunta: onde é que apareceu a música na tua vida? As primeiras recordações que tenho em termos de músicas, talvez seja uma canção do José Cid, de 20 anos. Há muito, muito tempo, eras tu uma criança. Eu nasci em 1969, ainda era uma criancinha com 3 ou 4 anos de idade. E essa é a primeira recordação que eu tenho. Nessa altura eu não tinha giradiscos e tenho a memória de vir a Lisboa, que eu sou natural de Santiago do Cacém, e recordo-me de vir a Lisboa à casa de um tio meu e da minha prima a ter giradiscos. Já tinha uma aparelhagem e muitos discos, ela tinha muitos discos. E eu vinha ansioso para chegar à casa do meu tio para a minha prima colocar o símbolo do José Cid dos 20 anos. Pois, tenho outras recordações já um bocadinho mais tarde. Esta primeira é mais algo caricato do que propriamente muito significativo. Mas o que é verdade é que ainda hoje recordo este episódio. Mais tarde, ela começou a mostrar, esta minha prima começou a mostrar outro tipo de coisas, nomeadamente. Recordo-me do duplo do disco do Woodstock ao vivo, duplo ou triplo, e do Jimi Hendrix, dos The Who, dos Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, e houve uma cassete que ela me gravou, que eu lhe pedi numa dessas minhas viagens a Lisboa, que acabou por ser determinante em relação a determinado tipo de preferências musicais, nomeadamente em relação a Bob Dylan. Grande parte da obra de Bob Dylan eu vim depois a descobri-la mais tarde, no momento em que eu também já tinha alguma capacidade financeira para comprar uns discos, mas o Bob Dylan me marcou bastante naquela primeira fase. Bob Dylan, depois também Dire Straits, e em 1980 eu tinha 10 anos quando surgiu o boom do rock português. E aí sim, já com outra capacidade crítica, apesar da terridade, acompanhei todo o movimento, não da forma que eu gostaria, porque eu gostaria mais de estar presente em concertos, mas nessa altura, com 10 anos de idade, não seria muito possível. Mas acompanhei todo o movimento e toda aquela euforia que existiu em 1980 e depois 81, 82, assim como a depressão que houve a seguir em relação ao crash do rock português. E foi nessa fase, pronto, foi a partir de 1980 que eu passei a estar mais desperto em relação àquilo que é a música elétrica neste país, e só vim mesmo a descobrir que já existiam outras coisas feitas em Portugal, nomeadamente durante os anos 60 e 70, um bocadinho lá mais à frente. Mas se puder situar em termos daquilo que foi o início da minha aproximação à música, terá sido em meados dos anos 70, em relação aos nomes que te falei, e depois mais tarde, e sim, já com uma autocrítica um bocadinho mais acentuada, a partir de 1980. Espiões comecei a fazer alguma coisa por volta de 1984, 85, num grupo de jovens a que pertencia, em que fizemos uma série de peças de teatro musicais. Nessa altura, ainda numa fase em que Michael Jackson... Foi quando a música entrou na minha vida. Em termos de rádio, em 1986 comecei a fazer umas primeiras brincadeiras em termos de rádio, de rádio local. Ainda nem havia sequer nenhuma estação. Era só mesmo uma sala improvisada para estarmos a treinar enquanto se começava a preparar alguma coisa em termos de estúdios e de emissões. E os primeiros programas que fiz foi em 1987. Já passaram os aninhos. Aquela torre que caiu, fizemos uma longa investida estudiada pelo Sabiá, pelo Sabió e pelo Sabicá. Exatamente. Chegámos a outra triste conclusão, muito feliz por sinal. Ou seja, Dom Sancho V, rei de Portugal, de Aragão, das Astúrias e de Leão. Exatamente, bem, para não falar nos algarves e em todas as árvores. Sim, plantadas por o Dom I, Sancho II. Segundo, exatamente. Portanto, esse rei, dizíamos nós, participou na primeira gravação ao vivo do Chutes e Pontapés como vocalista auxiliar com Tim, a galinha do Chinco. Aqui a propósito, depois do concerto foi trucidada pelo Tim, que por acaso é o cão do Chinco. Portanto, o Tim, o Zé Pedro e Dom Sancho V participaram na gravação ao vivo do Chutes e Pontapés. Como terá acontecido? Será que o interesse na música vem do interesse por jornalismo ou será que foi ao contrário? O interesse no jornalismo surgiu do interesse na música. Tem a ver com a música. Tem claramente a ver com a música. A minha vida profissional não está dentro do... Apesar de ter carteira profissional de jornalista já há muitos anos e de ter já feito outro tipo de trabalhos também dentro do jornalismo, nomeadamente em termos de rádio. Estive sempre mais ligado à vertente da música, mas em termos profissionais ou em termos de fonte de rendimento, não é propriamente esta área que eu tenho a seguir depois em termos profissionais. Ainda participei também em algumas coisas, nomeadamente em termos de imprensa escrita. Recordo-me de uma revista que também já desapareceu há muitos anos, da revista Ritual. O convite surgiu através de... Não houve convite. Eu enviei agora, puxando um bocadinho pela memória, eu enviei uma carta. Nessa época ainda não existiam e-mails, nem propriamente telemóveis, e enviei uma carta para o Pedro Brinca, que trabalhava na época na TSF, e enviei-lhe uma cartinha com uma, duas ou três críticas discográficas para ele analisar. Depois, acho que ele me telefonou, marcámos um encontro nas Amoreiras, estivemos a conversar. Ele passou-me algumas maquetes para analisar, porque a Ritual tinha uma secção vasta de maquetes e foi aí que eu comecei a colaborar. A revista Ritual, que depois veio dar origem ao Festival das Noites Ritual no Porto. Nessa altura já estava em Lisboa, já tinha vindo para a capital em 1988 para vir estudar e pronto, e também a partir daí passei a acompanhar mais de perto rock português e a música de uma forma geral, mas ainda consegui apanhar a fase final do Rock Rendezvous, de onde tenho também algumas recordações. Aliás, eu estive lá presente no último concerto, no último grande espetáculo no Rendezvous, e depois obviamente a partir daí, mais tarde, no Johnny Guitar. Como Rock Rendezvous nunca mais houve nada, não. Com o que é que tu podias contar no Rock Rendezvous? Acho que podiam contar um pouco com tudo, não é? Mas o Rock Rendezvous era um clube rock e com espaço para clube rock, não é? Ou seja, por exemplo, o Johnny Guitar era um espaço bastante mais pequeno, não tinha a dimensão em termos de palco, porque o Rock Rendezvous permitia também outro tipo de espetáculos. E em termos de sala, obviamente o Rendezvous é a grande sala e é uma pena que nunca mais tenha surgido nada com o mesmo tipo de ambiente. Mas isso se calhar também é natural, isso se calhar também é fruto da época e as coisas se calhar atualmente também as tendências são outras. Se calhar também já não se justificava um clube rock. É muito triste eu estar a dizer isto, porque eu sinto-me triste em se calhar chegar a essa conclusão. Tenho muita pena não ter visto nunca o Chutes e Pontapés no Rock Rendezvous, mas ainda consegui assistir a um concerto nessa fase do UHF, em que na primeira parte tocaram os Exigente, depois, mais tarde, Rito Voltaire, e foi um concerto daqueles... Provavelmente foi o último grande concerto em termos de público. Um Rendezvous estava completamente cheio, uma loucura completa. Foi um concerto absolutamente brutal. Vincando as malhas da sorte, da segurança social, da assistência, das mentiras decentes, e em vão Da mesma forma que eu fui bater à porta do Pedro Brinca, o Ulisses do Escapa 2 ou 3 foi-me bater à porta na rádio. Eu estava a fazer um programa de música moderna portuguesa, nessa época tinha um programa de música moderna portuguesa, era a Antena Miróbriga de Santiago do Cacém. O nome do programa era Rock de Cá, e como o Blitz publicava várias vezes, no fundo, os contactos do programa, eu recebia dezenas e dezenas de maquetes. E diga-se em bom da verdade, grande parte daquelas maquetes que eu recebi eram muito más. Eram efetivamente coisas terríveis em termos sonoros. O Ulisses apareceu-me lá a bater à porta na rádio e eu pensei, ok, um miúdo aqui de Santiago, um bocadinho mais novo do que eu, tem menos uns anos, isto não deve ser nada de interessante. Logo aquele pensamento negativo, muito à português, pá, isto é capaz de não interessar por nada. Coloquei no deck a cassete, uma cassete gravada na sala de ensaios. Eu fiquei curioso, mas isto é bom, isto faz lembrar Censurados, Pesticida, mas por uma coisa gravada, com um gravadorzinho numa sala de ensaios, e está muito bom. Depois as conversas foram, nós fomos todos ao longo das semanas seguintes, depois fomos encontrando lá também uns poucos bares de Santiago do Cacém. Rapidamente surgiu essa possibilidade de ser manager deles, aí de uma forma muito ambiciosa e muito ingênua. Então ontem eu estava a recordar este episódio, porque hoje em dia é muito complicado toda a indústria musical em Portugal, é uma coisa complicadíssima. E naquela altura, para mim, aquilo era tudo muito simples. Pronto, eu nunca tinha feito nada, rigorosamente nada, em termos de manager. Sabia lá eu muito bem o que é que fazia o manager. E aquilo foi engraçado, porque a minha estratégia foi muito simples. Rapazes, agora vocês vão para a sala de ensaios, vão ensaiar. Aliás, eles na altura já tinham um tema que tinha sido uma compilação de uma editora independente, Tomara, inédita. E esse tema já revelava o tipo de capacidades, apesar de estar francamente também mal gravado e mal tocado. Mas, sei lá, creio que era abril, maio de 1995, e o meu diálogo com eles foi muito simples. Agora vocês vão passar de ensaios, vão ensaiar, vamos marcar uma série de concertos em bares e em locais onde seja possível tocar, e quando já tiverem alguma rodagem, vamos ao Johnny Guitar, eu converso com o Zé Pedro, de forma que ele possa assistir, e provavelmente ele está tudo. Irá estar interessada no Escapa 2 ou 3, porque os Censurados foram para Valentim de Carvalho gravar o terceiro LP, e certamente que pronto, o Tim estará interessado em ter aqui uma banda de punk rock no catálogo dele, está tudo. E vocês são boas, são só. Pronto, olha, tudo correu exatamente como tinha previsto. Eles fizeram uma série de concertos, entretanto gravou-se uma maquete, começou a passar em algumas rádios locais, nomeadamente na Super FM, que à época tinha uma grande projeção na Margem Sul, e mesmo aqui em algumas zonas de Lisboa. E o que também é certo é que a Vaquinha e outros temas começaram a entrar e as pessoas começaram a gostar. E quando chegámos ao Johnny Guitar, no dia 1 de novembro de 1995, conseguimos ter uma sala cheia, muito à custa da rapaziada de Santiago do Cacém, de Sines, de Santo André, que estava a estudar em Lisboa, porque dia 1 de novembro era feriado, mas no dia seguinte aquilo era dia normal era um dia útil. E nessa noite o Zé Pedro estava, acostou, disse que ia dar um toque ao Tim. Na segunda ou terça-feira recebi um contacto do Tim a pedir uma maquete atualizada, porque eles só tinham lá uma coisa qualquer horrorosa que se tinha enviado. E aí, sim, já essa maquete seguiu para ele, Tatu. E passados mais 3 ou 4 dias, uma reunião com o Tim com a proposta de assinar um contrato. E em janeiro, 3 meses depois, já se estava em estúdio. Aliás, 2 meses depois, já se estava em estúdio, no Regi Estúdio, a gravar o primeiro LP do Escapadores. Isto é completamente surreal. Eu olho para trás e acho que isto é uma coisa. Tudo correu exatamente conforme tinha sido idealizado. Foi absolutamente fantástico, mas é completamente. E a minha passagem como manager foi um pouco também um acaso. Gostei muito daqueles 2 ou 3 anos em que estive com eles. Depois a seguir achei que eles já estavam durante um ano e meio, foram a banda que fizeram as primeiras partes do Chute 50 Pés, o que me permitiu também ter outro grau de conhecimento daquilo que é a máquina do Chute e de termos musicais, como é que as coisas funcionam Provavelmente a maior máquina. Não sei se há uma máquina de produção em Portugal que seja tão grande como a do Chute. Sim, naquela fase, foi a fase em que os Chutes, sim, talvez o Tony Carreira talvez não apresente o Tony Carreira, sim, mas os Chutes naquela fase estavam, no fundo, estavam no início do músculo, porque tinham gravado, editado recentemente aquele trabalho na Antena 3, ainda estavam nessa fase em termos de concerto. Os K2 ou 3 já sofreram um bocadinho na pele em termos de Tatu, a focagem que os próprios Chutes tiveram que passar a ter em termos da sua própria carreira. Já não foi possível dedicar tanto tempo em termos da promoção dos K2 ou 3, mas eles estavam a ganhar, nessa altura estavam a criar uma estrutura, estavam a crescer. Olha a minha volta e nunca gosto do que vejo. Será que vale a pena continuar a viver? Pelo que se luta, por tudo o que eu mais desejo, porque eu quero é estar perto de mim. Perto de mim. Perto de mim. Perto de Para além de ser manager dos K2 ou 3, chegou a produzir concertos. Eu só tinha uma banda, que era os K2 ou 3. Vender concertos só de uma banda, pronto, nos bares, tudo bem. Agora, outro tipo de iniciativas era conveniente, numa lógica até quase de agenciamento, ter alguns nomes. Agora me cheguei a trabalhar com a representar aqui para a Zona Sul, de uma forma muito informal, mas algumas bandas que nessa época trabalhavam com a Chinfrim, do Porto, contacto direto com o Carlos Vieira, e ainda me recordo de algumas produções, inclusivamente com o Tarântula, coisas e festivais mesmo, alguns festivais também. A parte de produção no fundo acompanhou esta aventura de manager, até que existiu um dia em que concluí que tinha, era que terminar a licenciatura que estava a fazer. E pronto, isso, rapaziada, vocês já estão num determinado patamar, não precisam de um manager como eu. Precisavam de encontrar uma empresa de agenciamento à séria. E pronto, e autodespedi-me da minha função de manager, sempre fazendo rádio. Pronto, essa era a parte, essa no fundo era a grande paixão. No início, em 87, o primeiro programa que tive com um primo meu, o Rogério, foi um programa sobre, nós na altura tínhamos 17 anos e muito ambiciosos, fizemos um programa sobre cultura musical. Bom, cultura musical precisaríamos nós com 17 anos, mas falávamos tudo, falávamos de música clássica, de blues, de rock português. Isso, pronto, aliava também ao fator de investigação que eu sempre gostei, o que me permitiu andar a investigar as revistas dessa época, nomeadamente as músicas e sons e afins. E é uma paixão, a arqueologia, nunca tive ligado à arqueologia, mas a arqueologia no fundo é uma paixão que tenho, e nestes últimos meses tenho andado a fazer pesquisas também em termos de imprensa de coisas já anos 70 e início dos anos 80, talvez dessa minha veia arqueológica. Mas comecei em 87 com esse programa de Sobretudo, era o nome do programa, sobre cultura musical. Aproveitei também para fazer as minhas primeiras entrevistas, nomeadamente ao António Manuel Ribeiro, em março de 87, e ao João Grande dos Táxi, que foi a terceira entrevista que eu fiz. No meio fiz uma segunda entrevista ao Filipe Bombas, dos Black Cross, o heavy metal aqui no meio digamos, dos dois grandes nomes do bombo do rock português. Foi as duas primeiras entrevistas que fiz, no fundo, maiores, foi ao António Manuel Ribeiro e ao João Grande. Também comecei logo em grande e com imensa sorte. Pá, olha, estamos aqui a conversar e eu só me recordo, neste balanço, tive imensa sorte, porque telefonei ao António Manuel Ribeiro e ele foi a Santiago do Cacém para lhe fazer uma entrevista. Pronto, tive imensa sorte. E o João Grande aturou-me durante uma hora e meia ao telefone, que se diga bom da verdade, estar uma hora e meia a falar com o miúdo também não deve ter sido muito simples. Depois, a seguir, fiz um programa mais descontraído, o Loucuras, até as rádios terem fechado para legalização, os alvarás serem legalizados. Esse era um programa efetivamente bastante louco, tenho algumas amostras no meu Facebook, mas aquilo não é propriamente muito recomendável. E recomendável, enfim, no sentido de tudo era possível atrás do microfone. Mais tarde, um programa, em 90, um programa de música calma dos anos 50, 60 e 70, sábados à noite, em que também me permitiu conhecer outro tipo de coisas em termos musicais. Então ainda fui um bocadinho mais para trás em relação àquilo que já conhecia. Mais tarde fiz um programa de debates políticos, apanhamos autárquicas e decidi fazer debates políticos. Foi uma experiência também inesquecível, até porque a parte da política é algo também que me interessa. Já fui inclusivamente também deputado municipal, apesar de eu estar neste momento completamente reformado, completamente, até logo se venhamos. Neste momento a minha intenção em relação a esse universo é completamente certo. Até porque a política é algo absolutamente fantástico, a política local é algo maravilhosa, porque passamos a ter inimigos em todo lado, o que significa que deixei de ter pessoas que eram minhas amigas, as coisas deixaram de ser como eram. Logo, é muito mais saudável a música do que a política. Portanto, música moderna portuguesa, fiz durante muitos anos um programa. E depois também um programa de análise ou documentário em que eu era, no fundo, só o jornalista que fazia a moderação daquilo que eram as opiniões semanais de uma personalidade. E pronto, e foram estas as minhas aventuras radiofónicas, assim, de uma forma muito sucinta. Avancemos um pouco no tempo até ao livro Bookstage. No lançamento de um livro, um editor desafiou-me e a ideia começou a germinar, até que nunca mais avançava, e eu pensei, não, isto sozinho, isto não vai lá de nenhum, deixa-me lá convidar um amigo meu, porque isto a dois é completamente diferente. Pronto. E convidei o Bruno e pronto, e avançámos com isso, e isso demorou imenso tempo também. Digamos que entre as primeiras entrevistas e a publicação deve ter demorado uns 3 anos. O segundo acho que ainda está mais lento, mas eu sou lentejano e as coisas demoram também bastante tempo. Mas a ideia, no fundo, surgiu de um editor, depois mais tarde é que vamos fazer a edição através de outra editora. Foi um trabalho que foi sendo feito também. No fundo, sem pressas, não é? Sem grandes correrias. Um dos grandes momentos deste livro iria ser a entrevista a Zé Leonel, ele que foi o primeiro vocalista dos Chutes e Pontapés e líder dos Ex-Votos. Morreu, vítima de cancro, a dia 21 de abril de 2011. Sim, eu, quando se começou a pensar em fazer este livro, ainda numa fase em que eu estava sozinho, fiz uma lista de nomes para... Porque o conceito do livro, ou o conceito desta ideia, não é restringir unicamente a um livro. A minha ideia vai mais além, aliás, já estou neste momento a trabalhar no segundo, o que significa que os nomes desse livro não são o top 8 daquilo que são as minhas preferências, nem aquilo que eu considero propriamente também que é o top 8 dos músicos mais significativos neste país. São 8 nomes que considero efetivamente bastante relevantes, pessoas que estiveram ligadas ao boom do rock português, apesar de se ter tido a preocupação de ir buscar também, de selecionar o Sérgio Castro e o António Garcês, que vinham de trás, isto também para mostrar que as coisas não tinham começado em 1980, e conversar um bocadinho sobre aquilo que era o rock português durante os anos 70, e o Miguel Ângelo, que surge já no rescaldo do boom. O Zé Leonel aparece aqui de uma forma completamente óbvia, porque foi o primeiro vocalista dos Chutes e Pontapés, era um nome evidente. A abordagem foi um bocadinho, ou seja, a entrevista do Zé Leonel foi a última, ou foi a penúltima, foi uma entrevista que eu fui adiando, porque através do Facebook eu sabia que as coisas não estavam bem, não é? Depois há uma altura em que eu comparei o livro dele, a biografia que ele escreveu, e ao ler aquela biografia durante uma noite, que aquilo li tudo, li seguido, não consegui parar enquanto não cheguei ao fim, senti um impulso que era mesmo necessário contactá-lo e tentar fazer a entrevista. Eu não imaginava era realmente a situação de saúde que ele estava a viver. Pensei que seria algo diferente, seria algo grave, mas menos complicado do que efetivamente era. E eu enviei-lhe uma mensagem pelo Facebook. Ele disse-me, ok, tudo bem, eu aceito dar-te a entrevista, telefona-me. Eu telefonei-lhe, marcámos a entrevista e este não quando estou no Hospital de Santa Maria, porque ele estava internado nessa altura, e metade da entrevista foi feita no hospital. Ao longo de 4 dias, pronto, quando cheguei e entrei no quarto, percebi logo que a situação era extremamente grave, e a vontade que eu tinha era fugir. Confesso, a vontade que eu tinha era fugir dali a 7 pés, porque não foi fácil. Na entrevista limitei mais a ler as perguntas que eu já levava preparadas, de forma a não me desfocar, porque não foi simples. As duas conversas finais já foram na casa dele, e a última ele já estava a fazer um novo tratamento de quimioterapia, e já foi também mais complicado. Eu ainda tinha mais algumas perguntas para fazer, mas já não era para ter feito a seguir ao concerto que eles deram na Maleposta, só que pronto, o Zé Leonel faleceu poucos dias depois desse concerto, e no dia que estava combinado eu ir à casa dele, telefonaram-me a dizer não, ali já não vale a pena, pronto, e depois ele faleceu passadas poucas horas. Foi uma entrevista marcante, porque pronto, foi pela situação em si, mas sobretudo por aquilo que ele foi respondendo ao longo da entrevista. Porque se nós formos ler, não há propriamente uma... Não se consegue compreender, quer dizer, nós sabemos, estamos conscientes da situação, mas não... É uma entrevista profundamente lúcida, poderia ter sido dado 2, 3, 5 anos antes, e em que descreve, no fundo, aquilo que era a sua atitude perante a música. Acho que é bastante revelador ler essa entrevista do Zé Lunel. E, efetivamente, foi aquela que marcou mais. A luta, todas as lutas se fazem com honra, com dignidade, com verdade, e falta aqui a parte mais importante, com amor. Sem amor nada disto era possível. Borboleta, te das tantas voltas no teu borboletar. São as voltas que dás no meu peito que me ocupam o pensar. És pequena, mas já gigante. As ausências que são sempre tantas, mas nunca vais perder o teu lugar. Voa, borboleta. Deixa-me acreditar que a liberdade vale a vida, que ainda pode ser vivida nas asas do teu. Nosso amor que as teias que ele tece. És pequena, mas já gigantes. As ausências que são sempre tantas, mas nunca vais perder o teu lugar. Voa. Bandas é que tu gostavas de ter visto ao vivo? Sim, eu gostava de ter visto duas bandas no início dos anos 80. O ZUHF, que nunca vi, com a formação mítica de José Carvalho, o Carlos Pérez, o Renato Gomes e o António Manuel Ribeiro. Gostava de ter visto. Falei em duas, mas são três. Os Táxi, que cheguei a ver mais tarde, mas já não foi nesta fase do boom rock português. E os Chutes e Pontapés com o Zé Lunel. No fundo, gostava de ter visto três concertos com estas três bandas, independentemente do palco. É que no presente eu consigo ver, não é? Ou seja, os Táxi e os OHF no início dos anos 80, com aquelas formações e naquela fase das suas carreiras, por exemplo, do sucesso que tinham os OHF naquela época, por exemplo, isto é uma coisa que raramente se fala e poucas pessoas sabem, mas antes dos Cavalos de Corrida, antes do single dos Cavalos de Corrida, os OHF eram a banda que mais tocavam em Portugal. Eram a banda com mais concertos neste país. Uma coisa incrível, eles eram capa no Rock Week. Antes do single dos Cavalos de Corrida. Porque a ideia que eu transportava, antes de ver esta, no fundo, a imprensa da época, é que os OHF só aparecem depois. Não, já existiam e já tinham uma grande projeção. E nessa fase em que eles tocavam quase todos os dias, tinham uma rodagem tal que aquilo eram espetáculos que quem os viu e quem os descreve, absolutamente brutais. Nesse livro, o Pedro de Freitas Branco, que escreve a introdução, ele faz referência a um concerto que viu com o Zé Leonel, numa primeira parte, ainda nos chutes e pontapés. E digamos que é assim o grande destaque que ele apresenta em termos de concertos e de animal de palco. E, inclusivamente, ele também me descreve determinados concertos que teve a oportunidade de ver do SUHF, numa festa do SET, no Tempo Pequeno, em 1981, salvo erro, em que também o descreve como um concerto completamente histórico. Numa noite e num evento em que tocaram N artistas nacionais. Os Táxi, porque também nessa época eram absolutamente diabólicos em palco. Parece que a primeira parte que deram, falavas num concerto, olha, tenho um concerto para te indicar, Clash, com a primeira parte dos Táxi, gostava de ter estado nesse concerto. Hoje em dia isto é tudo uma grande desilusão para mim. Eu ligo a televisão e fico decepcionado, e depois tu lês as publicações que eu faço no Facebook em relação aos domingos à tarde nas televisões. Isto é perfeitamente inacreditável. Obviamente que hoje em dia temos internet e temos YouTube, e é muito mais fácil uma banda mostrar a sua música. Depois a música ser conhecida já não é tão simples. Antigamente, o João Grande já me disse isto várias vezes, antigamente existiam só dois canais, as bandas iam à televisão, toda a gente via, mas sobretudo era mais fácil passar a música nacional a ser conhecida. Agora não. Agora realmente é bastante complicado. E depois nas televisões aquilo que nós conseguimos ver é música pimba-pimba, já nem é sequer a pimba. Há bocadinho esqueci-me, uma altura em que eu fui diretor de programas da Antena Miróbriga, já numa fase relativamente recente, em que também implementei uma famigerada playlist, como no fundo como modelo orientador em termos musicais. E nessa altura eu fiz aquilo que andava a defender, que foi colocar música recente, tanto portuguesa como estrangeira, e verifiquei coisas absolutamente inacreditáveis. Por exemplo, algumas apostas, temas, êxitos brutais, que depois, só passado um ano e tal, é que começaram a passar na RFM e na Rádio Comercial. Isto revela bem o desfazamento que existe entre aquilo que é a novidade e depois aquilo que passa, passa em termos de rádios mainstream em Portugal, o que é lamentável. Os grupos gravam álbuns com 12, 13, 14 temas e depois, na melhor das hipóteses, têm um tema a passar, um, dois, no máximo. Depois têm que usar expedientes como colocar músicas em telenovelas. Isto está tudo muito... É tudo muito mais complicado. Bem, há uma pergunta que certamente é inevitável no meio deste programa, que é: como é que vai ser o futuro do Luís? Estou a preparar um segundo livro. Eu não vou numerar os livros. O conceito vai ser muito parecido, mas os livros não vão ser numerados dentro da lógica de não há uns em primeiro, outros em segundo, outros em terceiro, outros em quarto. Neste momento o trabalho já está a mais de 80%, mas é perifazente, sem grande stress. Voltando à tua pergunta anterior, é muito importante falar sobre aquilo que é a história de música neste país, e é muito importante aquilo que é o teu podcast, porque permite... Eu conheci coisas que não desconhecia em relação aos Táxi com a entrevista que tu fizeste ao João Grande, porque o João Grande falou de outras coisas que nem nas conversas particulares tinha referido, nomeadamente em relação à época dos pesquisa. E é muito importante que isso exista na internet, e é muito importante que seja disponível, e é muito importante que as pessoas conheçam. Recordo-me que naquele programa que fiz em 87, a entrevista que fiz ao João Grande, Houve um dia que eu coloquei parte dessa entrevista num blog que eu tinha. E depois, mais tarde, quando existiu uma coleção no Correio da Manhã de bandas míticas, grande parte daquilo que eram citações ao João Grande tinham sido retiradas daquele programa que eu estava a ler aquela edição e no final, pá, mas isto parece-me mesmo a entrevista que eu fiz ao João Grande. e só mesmo já depois de ter lido tudo é que vi lá num asterisquezinho, programa sobretudo, é pá, já percebi de onde é que isto vem. E o que é verdade é que tudo aquilo que se está a produzir agora e que fique nas redes sociais e que fique na internet é muito importante em relação àquilo que venha a ser o futuro. E aquilo que tu estás a fazer hoje, daqui a 10, 20 anos, desde o momento que continue no fundo disponível para toda a gente, existem novas gerações que, entretanto, irão redescobrir aquilo que é a história da música neste país. Logo, é um trabalho essencial e que não compreendo sequer porque é que não é mais incentivado, nomeadamente, por exemplo, na Sociedade Portuguesa de Autores. Eu nunca pensei que um livro como este, passado um ano e meio, dois anos, ainda estivesse em ações promocionais. Isto é completamente surreal. Quando me tinham falado que 15 dias depois de um livro ser editado estava morto. Dois anos depois ainda existiam entrevistas na televisão e coisas dessas, o que revela um grande interesse daquilo que é a história. Aliás, a série da RTP, Os Filhos do Rock, no fundo vem na sequência de uma série de edições, inclusivamente do Bookstage, que suscitaram um maior interesse naquilo que é a história da música rock neste país. Bem, e assim chega ao fim de mais um episódio do Brando Costumes. É sempre triste quando chega ao fim, mas há sempre conforto de daqui a duas semanas haver mais. Não sei o que é que vai ser, não faço ideia, mandem sugestões. O meu e-mail é pedropaus@brandocostumes.pt. Se quiserem, digam o que vocês quiserem. Sigam o Brandos Costumes no iTunes ou outro agregador de podcast que seja da vossa eleição. Eu, por exemplo, uso o Podcast Addict. Se quiserem, metam like na nossa página do Facebook. Façam o que vocês quiserem. Mas não se esqueçam, uma coisa importante e vocês devem mesmo fazer. Não se esqueçam, sejam altamente. Obrigado.